Eu te louvarei, eu te exaltarei, levantarei minhas mãos em adoração. A minha vida está em vitória está em ti. Eu sou somente teu. Tu és o meu Deus. A minha força está em ti. Minha esperança está em ti. Sou somente teu. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, levantarei somente.